Eu hoje perguntei para o meu coração se ele te esqueceu ou ainda gosta de você. Tão claramente, sem pensar, me respondeu que pulsa diferente desde que te conheceu. Ainda conversando, eu tentei lhe explicar que estou fazendo tudo para ver você voltar, e os nossos bons momentos poderão se repetir. É só você parar e refletir que eu te amo, que esse coração só quer você. Fica tão contente quando vê você se aproximar de mim. Eu vou gritando até você ouvir a minha voz, até você pensar um pouco em nós, até você, meu bem, voltar pra mim. Di e banda ao vivo, emoções. Ainda conversando, eu tentei lhe explicar que estou fazendo tudo para ver você voltar, que os nossos bons momentos poderão se repetir. É só você parar e refletir que eu te amo, e esse coração só quer você. Fica tão contente quando vê você se aproximar de mim. Eu vou gritando até você ouvir a minha voz, até você pensar um pouco em nós, até você, meu bem, voltar pra mim. Te amo. E esse coração só quer você. Fica tão contente quando vê você se aproximar de mim. Te amo. Até você ouvir a minha voz, até você pensar um pouco em nós, até você, meu Deus.